Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, com financiamento FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Neste programa, numa outra emissão, já falámos da história da ciência feita em Portugal. Hoje propomos um tema semelhante, mas com uma visão mais abrangente. Vamos relacionar os principais marcos científicos desenvolvidos no país com a evolução da ciência no mundo. É mais um programa de Ciência em Sintonia. Fique por aí. É convidado para abordar o tema da semana o professor Carlos Fiolhais, autor de várias palestras e de um livro que pretende contribuir para a divulgação da ciência em Portugal. O professor da Universidade de Coimbra tem-se destacado nos últimos anos por revelar estes caminhos, pouco estudados. É uma paixão que cresceu quando ocupou durante 7 anos o lugar de diretor da Biblioteca-Geral da Universidade de Coimbra. Agora com o livro História da Ciência em Portugal, edição Arranha-Céus, 2013, Carlos Fiolhais leva-nos à descoberta de alguns destes caminhos da ciência portuguesa. A história da ciência em Portugal tem momentos muito interessantes. Esse século XVI, quer dizer, tem sido contado, mas merece ser mais contado. Falta-nos, sei lá, talvez, um grande cineasta como o Spielberg, que mostra a carreira da Índia com o Dom João de Castro a bordo, a fazer as medidas e os sucessos e insucessos que tiveram, que aconteceram no Império Português, espalhado pelo mundo, e depois outras histórias incríveis, por exemplo, no século XVIII, a chamada viagem filosófica que se fez no Amazónia durante 7 anos, um naturalista andou com desenhadores e uma equipa reduzida a tentar mostrar tudo que de novo via no interior do Amazónia. E são coisas extraordinárias que merecem ser divulgadas. Às vezes pequenas histórias, porque eu acho que a pequena história, às vezes, quer dizer, não terá contribuído muito para a ciência mundial, mas, por exemplo, quando, no século XIX, contar uma pequena história que está no meu livro, para aguçar o apetite, no século XIX, um dos grandes nomes da ciência britânica é Lord Kelvin, que depois ganhou o nome de Lord Kelvin, chama-se Thomson, e era um cientista muito, muito conhecido, talvez o maior da física na segunda metade do século XIX, mas, de certa forma, transformou-se em empresário, não é? Portanto, esta ligação entre ciência e indústria não vem dos dias de hoje. E qual era a empresa dele? Era a empresa de instalação de cabos telegráficos, para possibilitar as comunicações, cabos submarinos, possibilitar as comunicações elétricas, não eram ondas hertzianas, que sabia de vir depois, para a América do Sul, etc. E ele passa na Ilha da Madeira, a bordo de um veleiro, para fazer esse trabalho. E apaixona-se pela filha do cônsul inglês, que é, tem o nome de um vinho da Madeira, que ainda existe, Blandy, e portanto, o que é que acontece? Ele casa-se, passado um ano, volta à Ilha da Madeira por causa daquela ligação, e depois pede-lhe casamento quando vem a segunda vez, e portanto, a baronesa Kelvin não é portuguesa, mas viveu em Portugal e foi encontrada em Portugal a bordo de uma viagem que era uma expedição, evidentemente empresarial, mas fundada na ciência e feita por um cientista. E portanto, Portugal desempenhou papéis que, enfim, este papel é. Pode ser considerado apenas anedótico, mas é interessante, devido à posição geoestratégica. Outra história interessante, o anticiclone dos Açores. Fala-se muito do anticiclone dos Açores, ele está lá, não é? E é muito importante para determinar o clima do Atlântico Norte. E isso é muito importante para as navegações, para os cruzeiros, para os aviões, para a aviação. O que é que acontece? A comunidade internacional de meteorologia fez muita pressão para que Portugal tivesse observatórios meteorológicos nos Açores. E a meteorologia em Portugal desenvolveu-se muito e também por causa disso. Quer dizer, tínhamos uma posição privilegiada de ter ali um território que estava onde era preciso haver observações. E quando se conseguiu instalar observatórios permanentes nos Açores, a comunidade internacional ficou mais bem servida. E outras pequenas histórias, no início do século XIX, no início do século XX, peço desculpa, passou a ser importante observar o Sol, porque, olha, fala-se muito das explosões das manchas solares, das explosões solares, da perturbação do do campo magnético terrestre devido a isso, e era preciso observar o Sol. Qual é o país da Europa que permite melhor a observação do Sol? É um dos melhores com mais exposição solar, é Portugal. E Portugal tornou-se importante para pôr aqui um espectroheliógrafo, que é um aparelho que faz fotografias do Sol diariamente, para ver as manchas solares. Ainda hoje se faz isso na Universidade de Coimbra. E, portanto, há pequenas coisas, já se faz há quase 100 anos, há pequenas coisas que fazem parte, digamos, da ciência mundial, e é um esforço no qual Portugal participou. E estou a falar mais da área da física e meteorologia, astrofísica, mas podia falar das ciências naturais, porque também houve espécimes trazidas, digamos, do então chamado ultramar, que foram contributos para a ciência. Sei lá, plantas que nasciam em Angola, Velvetia mirabilis, etc., que eram naturalistas, uns portugueses, outros estrangeiros, que iam em expedições, e houve expedições interessantíssimas para encontrar coisas novas para as ciências biológicas. E também na medicina tropical. Houve aí todo. E falando de outro episódio curioso em que Portugal entra na história da ciência. Aí é mesmo curioso, no início do século XX, uma das maiores teorias físicas foi a relatividade de Einstein. O Einstein só apareceu como grande sumidade porque houve uma observação num eclipse solar que só se via perto do Equador e que foi visto na Ilha do Príncipe, que na altura era portuguesa. E houve um grande astrónomo inglês que foi lá com uma expedição e fotografou, digamos, o eclipse do Sol, e havia estrelas por trás do Sol que se não deviam ver e viam-se, e isso foi, viam-se exatamente como Einstein tinha previsto. A partir daí, Einstein entrou em glória, e etc. Isso passou-se em solo português, embora na altura não tivesse havido astrónomos portugueses a acompanhar isso, mas Portugal aí participou, digamos, na história mundial da ciência. É uma das coisas que ainda hoje se fala, o grande eclipse de Coeddington, que o Eddington viu. Digamos, e a história da ciência teria sido diferente se aquele eclipse, naquela altura, não tivesse sido observado. Ainda hoje há uma placa lá numa roça na Ilha do Príncipe a dizer: aqui esteve o astrónomo Eddington, etc. E depois a história da relação de Einstein com Portugal, que eu conto no meu livro, também é curiosíssima. Ele já estou em viagem da Alemanha para o Brasil, em 1905, digo a data, 25, se não falha a memória. O Einstein ia a caminho do Brasil, tinha sido convidado, ia num transatlântico, no navio, e para em Lisboa. Então a descrição dele da cidade de Lisboa é deliciosa. Ele passou incógnito, ninguém reconheceu. E já era prémio Nobel, ele tinha ganho o prémio Nobel em 1921, mas ninguém o conheceu, ninguém estava à espera. É um passageiro que ali passa, como hoje passam tantos passageiros naqueles navios de cruzeiro. O navio era diferente, mas ele vai aos Jerónimos, vai ao Castelo de São Jorge, etc. E podia ter encontrado o Fernando Pessoa. 1925 é uma época em que o Fernando Pessoa andava ali a passear na Baixa, e teria sido um encontro, de certo, de dois génios. Mas o Fernando Pessoa, o Einstein tinha um diário, escrevia em alemão e foi já traduzido para português, e diz coisas muito engraçadas sobre Portugal. Diz que é um sítio onde tudo parece pachorrento, em que não há pressa, e ele acrescenta com grande ironia: nem parece haver objetivo. Não há pressa, nem parece haver objetivo. E fala que, de uma maneira extraordinária, o que mais marcou em Portugal foi as varinas, as mulheres que na altura transportavam o peixe, mulheres de uma elegância extraordinária. E ele diz: eu tirei fotografias com as varinas portuguesas, e foi para o Brasil dizer que em Portugal que havia aqui mulheres lindíssimas, etc. E os brasileiros tinham de ficar a saber via Einstein. Portanto, são pequenas histórias da nossa história da ciência que eu conto no meu livro, enfim, e que espero que sirvam para despertar a curiosidade das pessoas. Em síntese, temos aqui o livro História da Ciência em Portugal, de Carlos Filhais, professor da Universidade de Coimbra e convidado desta emissão de Ciência em Sintonia. O livro, publicado pela Arranha Céus, foi apenas o ponto de partida para uma conversa em que associamos os momentos da ciência em Portugal com a cronologia da ciência no mundo. Professor, isto, ao fim e ao cabo, anda tudo ligado. Bem, nós falamos de ciência portuguesa no sentido em que falamos de ciência feita para portugueses. Que estejam aqui ou estejam noutro sítio. Isso tem uma definição muito boa. Se a pessoa é português, faz ciência, e é cientista, faz ciência portuguesa. Porque a ciência, de facto, não tem nenhuma peculiaridade portuguesa. A ciência é a descoberta do mundo. Isso é um empreendimento feito à escala internacional, usando os mesmos métodos que em qualquer sítio. Mas a ciência, estava eu a dizer, é uma ciência universal. Os portugueses participam nesse esforço. As fronteiras estão abertas, a ciência precisa de liberdade. As fronteiras estão abertas. Portanto, isso é... A ciência em Portugal, uma das marcas mais recentes é a internacionalização. Podemos ir para fora, podemos voltar, há pessoas que estão lá fora, podem vir cá para dentro. E isso é... A ciência precisa de liberdade para respirar, para ter ideias. Portanto, se não houve tanta ciência em Portugal, talvez no passado, talvez uma das principais razões foi as restrições à liberdade. Não é tanta falta de meios. Pode-se fazer ciência com menos meios, mas não se pode fazer ciência quando se está preso, ou quando se está com medo, ou quando se está escondido. E a ciência que se faz hoje é a ciência que se faz no mundo. Aliás, a ciência só tem sentido, não pode permanecer fechada, só tem sentido se for comunicada, só é validada se for comunicada, e hoje até os artigos científicos, a maior parte deles são feitos em colaborações e colaborações internacionais. Portanto, a ciência até é uma maneira de, ao contrário do que José Saramago receava, falta de solidariedade na Terra, a ciência põe-nos a olhar para a Lua, olhar para Marte, não, é a ciência que nos une. Sabe das coisas que nos permite unir aqui na Terra, e que línguas comuns, línguas diferentes, religiões diferentes, ideologias diferentes, etc. Mas a ciência que se faz na China, a ciência que se faz na Índia, no Brasil, em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos, é a mesma ciência. E isso em Portugal progrediu muito. A ciência era, quando eu comecei a estudar, eu fui para a Alemanha em 1978, portanto, ainda antes da entrada na União Europeia, num país em que era preciso atravessar fronteiras, e fronteiras fechavam de noite, etc., e há uma mudança extraordinária que eu verifico desde o tempo em que eu fui fazer o doutoramento na Alemanha, passei lá quase 4 anos, e depois venho em 1983, ainda antes de entrarmos na União Europeia, e uma pessoa ouvia falar de ciência física, eu era físico teórico, estudava o núcleo atómico, que é isso? Então a gente me perguntava, físico nuclear, o que é isso? Hoje em dia há muitos físicos, há muitos biólogos, há muitos químicos, etc. E a ciência aparece nos jornais, aparece nos médias, aparece na rádio, televisão, na internet. Aliás, a internet hoje que temos é um fenómeno que eu nessa altura não tínhamos, e que apareceu em grande força no início dos anos 90. A World Wide Web, por exemplo, é até um resultado da ciência. Quer dizer, as pessoas, para que serve a ciência? Olha, entre outras coisas, permite estarmos ligados hoje à escala planetária, temos o Facebook e essas coisas todas. E, portanto, a ciência... E não foi feita para isso. A World Wide Web foi feita simplesmente porque os cientistas do CERN, o Centro Europeu de Física, de Pesquisa de Física Nuclear, queriam, lá está, física nuclear, descobrir as entranhas do mundo, queriam simplesmente, no empreendimento à escala universal, partilhar os seus dados. E aquilo que lhes, a mesma técnica que lhes permite partilhar os seus dados à distância é o que nos permite hoje namorar à distância, fazer encomendas, fazer o que se quiser, amigos, colocar likes, pôr fotografias que a nossa prima que está na Austrália e infelizmente teve de emigrar pode ver, usar o Skype e falar com a prima. Tudo isso, digamos, foi um resultado da ciência. Foi previsível? Não, não era previsível. E, no entanto, aí está. Portanto, a ciência tem um valor em si, que é um valor que permite o exercício de outros valores, por exemplo, o da solidariedade. E, portanto, a ciência tem... enfim, quer dizer, não é apenas a ciência que nos salva. Com certeza, há outras dimensões humanas, mas sem a ciência, estou convencido que teremos perdido. Para já vamos perceber a ligação do português à ciência. E faz-se esta pergunta: pode o português ser língua de ciência? Pode, na base em que Carlos Filhais e também Décio Rui Martins escrevem no sítio do Instituto Camões na internet, fazendo uma cronologia temporal da história da ciência. E ficamos já a saber que surgem referências científicas nos Lusíadas de Camões, quando se fala de astronomia e do sistema ptolomaico. Ainda no campo literário, mas já muito mais tarde, Fernando Pessoa, através do heterónimo Álvaro de Campos, chamou a atenção para as semelhanças entre arte e ciência. Em resumo, há vários casos que podem ser citados do português ligado à ciência, como língua de ciência. Mas voltemos à conversa com o professor Carlos Filhais. Vamos centrar-nos no século XVI. Afinal, temos aqui o primeiro e talvez o grande momento de ciência em Portugal. O século XVI é o tempo de descobrimentos. É o tempo que na história mundial, na qual temos um lugar na história mundial. Se houvesse só um livro da história mundial, Portugal tem lá uns parágrafos, numa página, o tempo da chegada à Índia, da chegada ao Brasil. Esse tempo é um bocadinho anterior à chamada Revolução Científica, com Galileu, é cerca de 100 anos anterior a isso, ou mais.

que passou por Goa como médico, onde acabou por recolher matéria para O Colóquio dos Simples, uma obra que descreve novas espécies e o respectivo uso terapêutico e que viria a ser um livro inovador, dando ao mundo ocidental as novidades do Oriente. Mas tanto Garcia de Horta como Pedro Nunes estavam marcados pela Inquisição. Estes dois nomes têm em comum uma coisa, são os dois judeus. São os dois cristãos novos. Não foram perseguidos em vida, não foram incomodados em vida, tiveram cargos de prestígio, Pedro Nunes mais, o cosmógrafo maior do reino, porque de algum modo foi ocultada, digamos, a origem familiar deles, porque os netos de Pedro Nunes padeceram nos cárceres da Inquisição e uma irmã de Garcia de Horta foi queimada em Goa e o próprio Garcia de Horta, isto, enfim, hoje custa-nos a perceber, mas passados mais de uma dezena de anos da sua morte, os ossos foram desenterrados e queimados em Altefé, no tribunal, num Altefé em Goa. Também, isto mostra que se seguiu-se este período de glória, um período de apagamento que podemos explicar por ter havido intolerância religiosa. Alguns dos grandes nomes eram judeus, estes não são os únicos. Houve um Amato Lusitano que foi médico em Itália, num sítio, norte de Itália, foi professor de anatomia numa universidade italiana, muito perto onde estava um outro grande médico, Vesalio, que é o introdutor da medicina moderna, através da prática da anatomia, etc. E, portanto, havia um português lá por perto que fazia e fez, que fez com muito cuidado observações médicas, que nos legou as centúrias do Amato Lusitano. A Inquisição teve um papel de detenção da ciência, quer dizer, prendeu pessoas, mas não prendeu apenas pessoas, afugentou pessoas, prendeu o pensamento. Prendeu a ciência e afugentou a ciência. E, portanto, é talvez uma das causas do nosso atraso, seja essa. Em Portugal, a ciência só volta a ver a luz do dia em pleno século XVIII. E, professor Carlos Filhais, como é que é na Europa? A ciência tinha passado para o norte da Europa. De Galileu, na Itália, tinha passado para o norte da Europa, para o mundo protestante. Mas é precisamente no início do século XVIII que Newton atinge a sua glória. É quando morre à frente da Royal Society e fazem-lhe um funeral de Estado. E Newton passou a ser uma espécie de Deus na Terra. Quer dizer, era aquele que tinha ligado os conhecimentos, a física da Terra, a física do céu, numa única física universal. E a sociedade de que Newton era presidente, que é a sociedade científica mais antiga do mundo, teve alguns portugueses que participaram nisso. Isso é a época em que inaugura em Coimbra a Biblioteca Joanina e é a época em que há um estudante de Coimbra, de Canon, que é Bartolomeu de Gusmão, vindo do Brasil, era brasileiro, não era jesuíta, ele não chegou a... era padre, mas padre secular, ele não chegou a terminar os estudos para jesuíta, mas foi padre, e ele faz então essa apresentação que foi notável na corte de um objeto que se chama passarola, mas que no fundo era um pequeno balão de ar quente, que tem o grande mérito de ter sido a primeira ascensão de um objeto, enfim, foi premeditado, a ascensão de um objeto artificial a elevar-se no ar. Mais tarde, oito dezenas de anos mais tarde, os irmãos Montgolfier haviam de fazer experiências desse tipo e objetos tripulados, a ascensão de balões. Mas não podemos dizer que Bartolomeu de Gusmão foi um cientista, foi mais um visionário e um técnico. Também aquela experiência ficou por ali, porque seguiram de tal modo uma troça tão grande, que ele não se sentiu seguro. E depois, enfim, como se sabe, morreu novo a fugir da Inquisição. Já escutámos referências à reforma da Universidade de Coimbra. Podemos agora detalhar essa vontade de Marquês de Pombal, uma vontade de 1772, quando era o todo-poderoso primeiro-ministro do rei Dom José I. A reforma de Pombal revolucionou a Universidade de Coimbra. Em 1772, nasce a Faculdade de Matemática e de Filosofia Natural, que servem o ensino experimental. Fundaram-se, entretanto, o Gabinete de Física Experimental, hoje o Museu da Física, da Universidade de Coimbra. O programa de estudos da cadeira de Física Experimental estava a par do que era então ensinado nas melhores escolas europeias. E nasceu também, dessa forma, o Laboratório Químico, um dos primeiros edifícios em todo o mundo, construído propositadamente para o ensino da química. Hoje é sede do Museu de Ciência, em Coimbra. Já agora, acrescenta-se que é dessa época também o Museu de História Natural, o Jardim Botânico e o Observatório Astronómico. Tudo isto na reforma de Marquês de Pombal, já depois do terremoto de 1755, que também teve destaque na ciência mundial.

para instituir um prémio para a melhor invenção, para a melhor descoberta feita em certas áreas científicas. E não é que esse prémio, que é dos mais antigos prémios científicos, ainda hoje se mantém, chama-se Medalha Magalhães, Magellan Medal, e teve a sua origem no Magalhães. As pessoas pensam Magalhães, agora até os computadores, pensam que é o Fernando Magalhães. Não, é o João Jacinto Magalhães, embora o Magalhães seja também do outro, porque João Jacinto Magalhães era da família do Fernando Magalhães. Era bisneto do Fernando Magalhães, do descobridor português que ao serviço da coroa espanhola fez meia circulação do mundo, morreu em combate nas Filipinas e o barco quase sem ninguém acabou, um dos barcos quase sem ninguém acabou por chegar, completando a primeira viagem à volta do mundo. Ele é desses Magalhães. Está a escutar Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Na Europa, centro do mundo, no século XIX, as descobertas científicas diversificavam-se nas mais variadas áreas do conhecimento humano. Em Portugal, destacam-se dois nomes: Avelar Brotero, talvez o mais proeminente cientista português desse século. O botânico foi autor de uma vasta obra de repercussão internacional. Os estudos fê-los em França, no convívio com os mais eminentes naturalistas da época. Ao regressar a Portugal, foi nomeado professor da Faculdade de Filosofia de Coimbra, tendo sido determinante para mudar o plano de estudos que levou à criação da cadeira de Botânica e Agricultura. Rivalizando com Brotero na cena científica portuguesa do século XIX, talvez só o matemático Gomes Teixeira, cuja atividade acabou também por se estender à primeira metade do século XX. Gomes Teixeira foi professor em Coimbra e depois na Academia Politécnica do Porto, chegando a reitor quando surgiu a Universidade do Porto em 1911, data em que também nasceu a Universidade de Lisboa, já depois da implantação da República. A obra Tratado das Curvas, escrito em castelhano por Gomes Teixeira, foi premiado pela Academia das Ciências de Madrid. Mais tarde, numa versão melhorada, foi publicada em França pela Academia das Ciências de Paris. E ainda hoje é uma das obras de referência mundial sobre a teoria clássica das curvas, tendo modernamente conhecido reedições em Nova Iorque em 1971 e em Paris em 1995. Nesta emissão estamos a relacionar os principais marcos da ciência em Portugal com a história da ciência no mundo. O professor Carlos Filhais é o convidado. Ele tem proferido várias palestras sobre a cronologia portuguesa da ciência e até já reuniu em livro essas histórias que fazem a história científica em Portugal. Voltamos à conversa. Professor, proponho agora fixar-nos no século XIX, quando a Europa assistiu à explosão da ciência associada à Revolução Industrial e ao poderio dos países do Norte Europeu. Acaba por ser o advento da nova tecnologia. A máquina a vapor, de James Watt, e depois as máquinas elétricas, baseadas na eletricidade e no magnetismo, que foram unidos por um conjunto de nomes da Europa do Norte, e nós, se quiséssemos ter máquinas a vapor ou elétricas, tínhamos de as importar. A ciência vinha sob a forma de tecnologia, mas era cara, fazia-se longe, e até houve o azar que as duas primeiras máquinas a vapor, enviadas uma para Lisboa e outra uma para as minas para Portugal e para as minas de carvão do Mondego, e outra para o Brasil, para fazer máquinas para imprimir moeda, as duas máquinas naufragaram, o que significa que parece que a Revolução Industrial não queria vir ter connosco. Mas o que é certo, portanto, a ciência teve um progresso extraordinário, aliás, a economia do mundo. É o tempo em que a China fica para trás, porque com a Revolução Industrial a ciência mostrou que tinha poder, o saber dava poder, dava riqueza. A riqueza nessa altura deixou de vir da conquista, da apropriação de bens, como aconteceu aqui connosco o ouro do Brasil, ou antes tinha acontecido com as especiarias da Índia, mas digamos, passou a ser, era o saber, que permitia fazer máquinas, que permitia produzir melhor e em maior quantidade, e isso, os bens vendiam-se, as pessoas adquiriam os bens, a sociedade mudava, e isso foi uma grande mudança civilizacional que aconteceu aqui no Ocidente, e do qual Portugal, enfim, chegou lá, o caminho de ferro chegou, com certeza, a meio do século XIX, o telégrafo, todas essas coisas já são desenvolvimentos da Revolução Industrial da segunda metade do século XIX, mas cá chegou atrasado e o país está estava numa má situação. Tinha havido as invasões francesas, a corte tinha ido para o Brasil, acontecimento que de algum modo teve na origem da independência do Brasil e do estancamento do ouro, e isso foi, digamos, do ponto de vista económico, foi uma grande perda, no sentido em que Portugal era um dos países mais ricos do mundo, por causa da colónia Brasil, e deixou de o ser, mas depois as invasões francesas, houve a Guerra Civil, digamos, a Carta Constitucional, a Guerra Civil, e houve uma monarquia constitucional cheia de peripécias, inclusivamente vai se degradando com grandes disputas, e no final do século XIX chegamos à bancarrota. E, portanto, e depois o rei é assassinado no início do século XX, e veio a República, que estava praticamente latente, já estava há muito tempo. A República traz o germen da ciência. A República, de algum modo, é inspirada por ideias científicas, ideias como o positivismo, como o darwinismo. Uma das maiores ideias da ciência pura, eu disse que é o século da Revolução Industrial, mas o século XIX, do ponto de vista da ciência pura, é o século do darwinismo, da teoria da evolução, que aqui chegou. O Darwin passou por territórios portugueses, mas não esteve aqui propriamente, e não foi, houve um açoriano que se correspondeu com ele numa fase tardia da vida de Darwin, mas o darwinismo chegou aqui tarde, não foi muito cultivado, a tradução demorou muito tempo a cá chegar, e portanto vê-se a dificuldade que Portugal tinha com a ciência no século XIX. Mas a seguir no século XX, a República, estava eu a dizer, que pegou na ideia do darwinismo, pegou na ideia do progresso, a ideia de progresso, eles até transportaram para o campo político. Eles pensavam que a República era uma, na evolução natural das coisas, era o que havia de seguir à monarquia, ao rei. De qualquer modo, a Primeira República, que falou da educação, que falou da ciência, teve 16 anos. E não houve tempo para nada. Estava cheio de boas intenções, mas não se chegaram a concretizar. E o resto do Estado Novo nós sabemos, os 40 anos que foi, houve-se vários cientistas perseguidos, ou purgas que apanharam cientistas, entre coisas, e o Estado Novo nunca soube perceber o valor e a força da ciência, quando no século XX o mundo continuava a mudar. Eu não disse que mudava mais, eu não disse que tinha mudado no século XIX, mas continuava a mudar com transformações extraordinárias, teorias como a teoria quântica, que vai levar ao transistor no final da guerra, e a mutação e a mudança completa da informatização do mundo. Há uma, por exemplo, se os portugueses tinham feito de algum modo uma globalização muito lenta através de barcos, e se no século XIX houve uma globalização através das linhas de telégrafo, algumas passavam por aqui, mas vinham os ingleses instalar. No século XX, então, já estávamos, digamos, a leste, mas era uma globalização, e foi no final do século XX, uma globalização muito rápida, muito operativa, e Portugal estava, digamos, fora de circuitos, até porque em grande parte a população portuguesa continuava sem escolaridade suficiente, só quase, não direi que foi depois da Revolução de 64, mas foi nos últimos anos, antes de 74, que houve algum progresso na educação. E depois de 74, de facto, aconteceram coisas. Mas estamos muito perto delas para as poder analisar. Contributos do professor Carlos Filhais para a História Sociocientífica de Portugal e do mundo. Agora, já estamos no século XX, nesta cronologia que temos vindo a percorrer, ainda a destacar Egas Muniz. O nosso prémio Nobel, António Egas Muniz, foi professor primeiro em Coimbra e começou-se a meter na política, e quando é da República muda-se para Lisboa. Aliás, ele teve uma carreira política antes de ter uma carreira científica. Ele chegou a ser, na Primeira Guerra Mundial, ministro dos Estrangeiros. Primeiro foi embaixador em Madrid, depois foi ministro dos Estrangeiros. É ele, aliás, que está em Versalhes, no armistício, a representar Portugal. E depois ele deixa-se, no Estado Novo, ele deixa-se de política e dedica-se então à ciência. É um personagem curioso. É um personagem, já agora para situar historicamente, a mesma, é contemporânea do Einstein. Eles quase têm carreiras paralelas, embora em domínios muito diferentes, mas o período cronológico é o mesmo. Formam-se quase na mesma altura, etc. Embora, enquanto o Einstein fez as suas grandes descobertas em novo, no início do século XX, era na altura em que o Egas Muniz estava metido na política. o Egas Muniz acaba por ser um dos cientistas mais importantes do século XX português, portanto o Prémio Nobel é merecido. Obtém em 1949 ameias com o suíço, O regime do Estado Novo nunca viu, nunca explorou esse facto do Prémio Nobel Científico Português, mas viu isso com muito bons olhos. Até houve que, más línguas que disseram, ganhou um filho da mãe da oposição, a palavra mãe não foi usada. Ou disseram, é um meio Prémio Nobel, porque só tinha, era, o Prémio Nobel foi para dois, que é uma coisa inimaginável, que é que tendo Portugal o único Prémio Nobel Científico até agora, aliás, tal como Espanha. A Espanha também só tem um prémio Nobel, curiosamente, da mesma área, neurologia, que o nosso Egas Muniz. O Brasil não tem nenhum, por exemplo. Aliás, o Brasil, curiosamente, não tem prémio Nobel em área nenhuma. Não é apenas na ciência, porque é um grande país, com tanta gente notável. Não tem mesmo. Mas nós temos, de facto, coisa. E esse prémio foi, de facto, contestado. Ainda é em alguns círculos pequenos, e a razão é esta. A razão é que a técnica que ele propôs, a lobotomia, foi uma técnica, portanto, psicologia, de cirurgia mental, cirurgia no cérebro, para tratar alguns casos graves de doentes mentais. E, na altura, removia simplesmente uma parte da massa encefálica. Isso, na altura, foi considerado e foi feito foi considerado uma técnica avançada e foi feito por outras pessoas. Também, não foi apenas uma... Mas nos introduziu a técnica e depois aquilo generalizou-se, houve um médico norte-americano que foi famoso por fazer isso. Mas o problema foi que, passado muito tempo, naturalmente, a medicina evoluiu. Hoje já praticamente não se faz isso. Quer dizer, há técnicas de intervenção cirúrgica, mas não daquele tipo. Toma-se para esses tipos de doentes já drogas, a ciência química. A química avançou e tomam-se drogas para anular os efeitos enfim, os efeitos perigosos de algumas anomalias mentais. Há famílias de pessoas que foram lobotomizadas que protestaram e fizeram uma campanha, e hoje é fácil, através da internet, pedindo até para lhe ser tirado o Nobel. Não faz sentido nenhum, nem nunca o Comitê Nobel vai fazer isso, mas temos especialistas portugueses do assunto. Há uma biografia do Egas Muniz pelo Dr. João Lobo Antunes, em que diz muito claramente que a técnica era perfeitamente defensável na época, e que ele até diz, mesmo visto a esta distância, de facto é um feito espetacular, é um feito que... De qualquer modo, ele tem outra, foi um grande cientista, ele tem outra descoberta, a arteriografia, digamos, que é uma técnica de visualização por raio-x de bases sanguíneas, que também lhe poderia ter dado o Nobel. Portanto, é um Nobel bastante merecido, e ele teve, enfim, reconhecimento lá fora, teve publicações que os outros viram, teve congressos médicos, que a coisa, portanto, é um nome, mas é quase a andorinha que não fez a primavera. Nós não tivemos, como podíamos ter tido, avanços extraordinários, que tiveram países como os Estados Unidos no fim da guerra, receberam aqueles cérebros que todos vieram da Alemanha. E nós perdemos uma oportunidade aí. Repare, alguns judeus que vinham a fugir dos campos de concentração e que passavam por Portugal, houve 3 ou 4 ou 5 nomes grandes que aqui passaram, e nós perdemos. Houve escritores que aqui passaram, também houve cientistas a fugir do horror nazi, e nós não conseguimos. Houve algumas pessoas que tentaram fixá-los cá, mas não havia condições para isso. E esta história também está por fazer, contar porque é que eles não ficaram. Mas foram fazer a riqueza dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina. E não foram muitos, mas podiam ter feito a diferença num país pequeno. Se nós tivéssemos aproveitado... Portanto, isto foi era uma espécie de maná que nos veio dos céus e que nós não soubemos sequer comer. E, portanto, o nosso século XX chega ao fim nalguma apagada e vil tristeza no que se refere à ciência. Mas, claro, a partir de 74 há uma... há uma mudança completa aqui. Em 86 entra-se na União Europeia, e os dinheiros da União Europeia vão permitir, enfim, não vou discutir agora se foram bem ou mal usados, mas uma parte foi bem usada, tenho certeza. Foi a parte que permitiu a formação em massa de pessoas. Está a permitir a ciência hoje também. É isso, a ciência que temos hoje, que é a nossa maior riqueza. Nós não temos, enfim, nem o ouro que tinha o Brasil, nem as especiarias que tinha a Índia, nem petróleo, que é um bem moderno que faz também mover o mundo, mas temos cérebros, jovens cérebros, e muitos deles altamente qualificados, através de um certo crescimento, até lhe vou chamar Big Bang, porque houve uma explosão. Agora, isto passou-se há 20 e tal anos, há 30 anos, portanto, nós não podemos fazer a história deste período agora. A história precisa de algum distanciamento, não podemos falar dos vivos como falamos dos mortos. E, portanto, há histórias de ciência de hoje que se vão contar daqui por uns tempos, mas que agora não é a altura de contar. não temos a independência para fazer isso. Mas parece, é o risco, é a previsão. Parece que estamos num novo período de luz. Assim seja, um período de luz. Uma certeza absoluta é que parte dessa luz vai sendo retratada nestas emissões de Ciência em Sintonia. Depois da lição do professor Carlos Filhais, uma lição de história científica na rádio, uma maneira muito peculiar de contar esta cronologia e talvez, quem sabe, de apaixonar ou aproximar os portugueses do espírito inventivo e de descoberta que está sempre a preceder a ciência. Mas ainda temos outros assuntos para abordar nesta emissão. Além de um bloco informativo, já a seguir, ainda vamos dar um toque de modernidade ao programa, conhecendo um jovem investigador empreendedor. Vamos por partes. Para já, a ciência em notícia. Dois universitários portugueses estão entre os melhores estudantes de farmácia do mundo. David Pereira e Franklin Nóbrega foram selecionados para integrar um seminário pioneiro da Novartis, uma das maiores empresas farmacêuticas. O seminário reuniu os melhores 60 alunos de ciências farmacêuticas em todo o mundo. Os estudantes portugueses passaram por um processo de seleção que envolveu dezenas de milhares de candidaturas. Durante 3 dias, a iniciativa, que decorreu na Suíça, teve o objetivo de aproximar o setor biotecnológico de jovens talentos e estudantes de universidades de topo. Saúde, investigação e negócios foram os temas em destaque no Biotechnology Leadership Camp, nome dado ao seminário. O evento levou os estudantes a refletir sobre algumas das questões que estão a afetar a indústria farmacêutica e a saúde dos doentes. Tem 12 anos e é dotado de um quociente de inteligência semelhante ao de Albert Einstein. Luís Roberto Ramírez, mexicano, aprendeu sozinho a falar várias línguas. Aos 5 anos já dominava o inglês. Agora, como autodidata, dedica-se ao estudo da língua francesa e do mandarim. O fato do menino ter problemas de relacionamento com outras crianças e de ter gostos e interesses nada coincidentes com os colegas da mesma idade alertou os pais. Há cerca de 3 anos, o elevado QI do pequeno mexicano foi avaliado e na altura concluiu-se que Luís Ramírez tinha um QI entre 152 e 160, semelhante ao do físico Albert Einstein. Comer frutos secos reduz em 20% o risco de morte devido a doenças cardiovasculares, problemas respiratórios e até cancro. As conclusões são da Universidade de Harvard, depois de uma investigação de 30 anos e que aponta para o aumento da esperança média de vida com o consumo destes frutos secos. O estudo teve por base cerca de 120 mil pessoas divididas em 2 grupos. De um lado ficaram as que nunca ou raramente consumiam frutos secos e do outro as que o faziam regularmente ou até todos os dias. As pessoas que optaram pelo consumo recorrente de frutos secos revelaram uma maior esperança de vida e menos problemas de saúde, o que evidencia os benefícios de alimentos como as nozes, as amêndoas, as avelãs ou os amendoins. Há milhões de planetas que podem vir a ser habitados. É a conclusão de um estudo de cientistas, depois da mais recente análise aos dados recolhidos pelo telescópio Kepler. Os resultados dão a conhecer a possibilidade de existirem milhões de planetas do tamanho da Terra a orbitar em torno de estrelas semelhantes ao Sol. Os cientistas acreditam que esses planetas têm forte possibilidade de poderem ser habitados. Segundo o estudo apresentado na Califórnia, uma em cada 5 estrelas semelhantes ao Sol existentes na Via Láctea conta com um planeta de tamanho idêntico ao da Terra. Esses planetas registam temperaturas que permitem a existência de água. E no mundo das aplicações, entre tantas que surgem diariamente, fica a conhecer mais uma. Chama-se One Second Every Day. É um software que grava em vídeo 1 segundo por dia das nossas vidas. O objetivo é gravar todos os dias 1 segundo da rotina diária do utilizador. As gravações podem ser feitas durante uma semana, um mês ou um ano e, no final, todos os momentos ficam registados num único vídeo. O projeto é do artista e designer César Kuriyama, peruano a viver nos Estados Unidos, que em 2011 decidiu gravar breves segundos do dia. O que para ele foi uma brincadeira acabou por viciá-lo. No site oficial do projeto, o mentor explica que reviver em 6 minutos a vida quando tinha 30 anos lhe deu uma perspectiva valiosa sobre a vida e conclui que se viver até aos 80 anos vai ter 5 horas de vídeo que sintetizam 50 anos de vida. Ora, tendo em conta a experiência, o peruano criou uma aplicação móvel para que toda a gente pudesse viver a mesma experiência. O software faz a gravação das filmagens e depois organiza-as por data. Há um novo tratamento para evitar a transmissão do VIH na gravidez, segundo anunciou a Unicef no relatório As Crianças e a Sida. Trata-se de um comprimido, o Option Bimor, que aumenta as probabilidades de tratar de forma eficaz mulheres com VIH e prevenir a transmissão do vírus ao feto durante o parto ou na amamentação. O tratamento antirretroviral consiste na toma diária de um único comprimido, em vez de obrigar a mãe a tomar vários comprimidos todos os dias. O país pioneiro na oferta do Option Bimor foi o Malawi. O documento da Unicef relata o caso de uma mulher naquele país africano que, tal como o marido, está infectada com o vírus. Lashina Lungun começou o novo tratamento às 36 semanas de gravidez e deu à luz uma menina saudável, livre do VIH. A dieta mediterrânica reduz o risco de depressão e obesidade. Um estudo da Sociedade Espanhola para o Estudo da Obesidade concluiu que a dieta mediterrânica não só protege das doenças cardiovasculares, como também diminui entre 40% a 50% o risco de depressão. Os investigadores sugerem um conjunto de novas pistas sobre como prevenir a depressão através dos alimentos. O trabalho revela ainda uma relação direta e bidirecional entre excesso de peso e quadros depressivos. Este estado conduz a um maior risco de desenvolver obesidade. Ora, frutas, legumes, nozes e peixe são alguns dos alimentos-chave da dieta mediterrânica que fazem deste regime um dos mais benéficos para a saúde. Ciência em Sintonia é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, que tem o financiamento FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A produção do programa é da PGM, Projetos de Rádio e Televisão. Pode contactar-nos através de e-mail para pgm@pgm.pt ou pgm@pgm.pt. E em qualquer momento pode ouvir esta e todas as outras emissões na página de rádio do site www.pgm.pt.